Hoje o tema da nossa palestra se chama Pare de Brigar com o Mundo. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, que Deus é justo, e essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve fazer e compenetrar-se no bem. Então, a introdução do tema de hoje vem fazer uma série de perguntas que tenho certeza que vocês mesmos se fazem, né, no dia a dia, né? Por que cada um tem uma posição, às vezes, uma situação diferente do outro, né? Será que Deus é justo? Será que Deus não é? Então, essas perguntas que a gente tanto faz, às vezes, e não encontra resposta, deixa a gente numa situação revoltante, às vezes, né? De revoltado, de injustiçado, de vítima, porque a gente não compreende. Porque às vezes a gente está às vezes numa situação ruim e aqueles que estão ao nosso redor estão numa situação abastada, numa situação boa, né? Então, se Deus é justo, Pai bom, por que que isso acontece, né? Então, essas respostas a gente tem que buscar com certeza, porque senão a gente não encontra tranquilidade dentro de cada um de nós para seguir a vida como tem que ser seguida. E Deus Pai, com certeza, Ele não é responsável por isso, por esses acontecimentos que vêm de encontro a nós. Quem são responsáveis por tudo isso somos nós mesmos, né? Por aquilo que nós fizemos em reencarnação nas reencarnações passadas. A nossa vida é como um iceberg. A gente vê só a pontinha do iceberg e a gente analisa ela por aquilo que a gente vê. A gente tem essa, não digo esse defeito, né? A gente tem essa visão de querer analisar as coisas somente por aquilo que a gente vê naquele momento. Então, se a gente for olhar a nossa vida, e como eu falei, era como se fosse um iceberg. O iceberg é um bloco de gelo que fica uma pontinha para fora e o demais, 70, 80%, ele fica para baixo da água. E isso a gente não vê. Então a nossa vida ela é assim. A gente quer falar e justificar a nossa vida por aquilo que a gente vê. Só que o que ficou para trás em nossas reencarnações está submerso, está tampado, está cortinado. Por quê? Porque Deus assim o quer, para que a gente cresça e evolua em cada reencarnação. Então, o que acontece? Por a gente não ter a visão do que aconteceu nas nossas reencarnações passadas, a gente analisa a vida por aquilo que a gente vê naquele momento, né? Que é um grande erro. Então, a gente tira conclusões erradas, a gente às vezes culpa Deus por isso, e Ele às vezes passa a ser o maior culpado, culpa aqueles que estão ao nosso redor, culpa o governo, a gente culpa todo mundo. A gente só não culpa nós mesmos, né? E nós somos responsáveis pelo nosso destino. Então, por isso que a gente tem que buscar respostas para essas dúvidas que a gente tem sempre dentro da gente. E é buscando respostas que a gente se acalma, que a gente consegue ter paz, harmonia e seguir a nossa vida com o objetivo maior, que é de crescer e evoluir. Porque o planeta que a gente vive hoje é um planeta de expiação. É um planeta que a gente está aqui para crescer, evoluir, curar nossos karmas, né? E assim por adiante. E se a gente começa a tomar conhecimento de por que a gente está aqui, a coisa ela anda bem melhor com a nossa compreensão. Através do nosso livre-arbítrio e posição evolutiva, conhecimento e o discernimento das leis espirituais, traçamos os caminhos ainda do plano espiritual, antes de reencarnarmos, para dirimirmos nossas dúvidas, nossos karmas. Portanto, estamos colhendo por aquilo que plantamos em nossas reencarnações anteriores, com o único e grandioso objetivo de evoluirmos espiritualmente. Muitas pessoas não sabem, pelo desconhecimento das leis espirituais, como é que acontece às vezes. De acordo, lógico, com o grau evolutivo de cada um mais evoluído do que o outro, às vezes é permitido que nós mesmos escolhamos o caminho que nós vamos seguir aqui em nossa próxima reencarnação. Isso nos é permitido, por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, o que é? Eu poder ter a opção de escolher aquilo que eu bem desejo. Então, Deus não é o culpado por aquilo que nos está acontecendo. Por quê? Porque Ele coloca as ferramentas todas para nós escolhermos, os caminhos para nós escolhermos. E se às vezes a gente escolhe caminhos e a gente quebra a cara, se a gente escolher o caminho visando fazer o bem e a gente quebrou a cara, ele é um aprendizado. Se a gente o fez de uma forma diferente, a gente acaba pagando por isso, né? Na mesma moeda. Assim é a lei da ação e reação. Então, muitas vezes, antes de nós reencarnarmos na próxima reencarnação, somos nós mesmos que definimos e escolhemos o que nós vamos fazer aqui na nossa próxima caminhada. A gente tem esse livre-arbítrio, a gente tem essa oportunidade, essa chance Então é complicado às vezes a gente estar numa situação ruim e ficar dizendo que Deus é culpado, que o fulano é culpado, né? Todo mundo é culpado e a gente não se culpa de nada. Então, nós somos responsáveis pelo nosso destino. Somos nós mesmos que traçamos e criamos os nossos destinos, né? Através do livre-arbítrio. Então, assumir total responsabilidade por as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos, emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade, transformação e crescimento interior. Então, o que acontece? Quando a gente busca dessas respostas, tem consciência e sabe o que tem que fazer e busca como fazer, a gente cresce, a gente amadurece, a gente aceita melhor a vida, a gente leva uma vida mais tranquila, com mais harmonia, com mais paz, com mais amor no coração. E é esse o nosso caminho, é assim que a gente deve seguir. Então, a tendência de acusar Deus, a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, e a gente pensa às vezes, né? Poxa, a gente acusa todo mundo de que todo mundo é responsável, e a gente não cai a ficha, e eu sou responsável pelo quê, né? Se todos são responsáveis, inclusive Deus, e às vezes a gente blasfema sobre isso, porque Deus é injusto, porque Deus é não sei o quê, as pessoas, o governo, e nós somos as vítimas, né? A gente está sempre se fazendo de vítima. Mas esse se fazer de vítima é por causa do desconhecimento daquilo que a gente não sabe, não tem certeza ainda. Então, é tão antiga quanto o gênero humano. Ou seja, a gente acusar os outros é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo que estão ao nosso redor, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Ele decide em nós e fora de nós, por quê? Porque eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu coloco em prática. Então, aquilo que eu penso dentro de mim é aquilo que eu exteriorizo e aquilo que eu atraio. Assim é a lei da ação e reação. Eu atraio por aquilo que eu emito, por aquilo que eu emano, tanto meus pensamentos, atitudes, emoções e assim por adiante. Então, a gente se cerca do quê? De coisas, de pessoas, por aquilo que a gente é interiormente, né? E nós somos responsáveis por isso. Então, aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não era propícia, que a lua não era minguante e que nascemos com uma estrela. Então, são frases, né, que as pessoas dizem, né? Então, Deus é culpado, o problema está nas estrelas, é horóscopo, é não sei o que lá. Então, a gente está sempre achando desculpas esfarrapadas para culpar ou jogar culpa a alguém por causa da nossa infelicidade, por causa, né, da situação da vida, assim por adiante. E a gente sabe que não é assim. Muitas pessoas acreditam ser vítimas da fatalidade e continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Não sabem que são os artífices do seu próprio destino. Nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o nosso futuro. Então, ou seja, né, pelas leis da espiritualidade, pela lei da reencarnação, nós estamos escolhendo hoje o que nós fizemos no nosso passado. Não tem outra resposta, né? Basta a gente procurar as respostas. Então, se hoje eu estou colhendo por aquilo que eu fiz no meu passado, e a gente tem consciência disso, a gente consegue melhorar e se mudar muito. E o que eu estou fazendo hoje, eu vou colher no meu futuro. Então, tudo que eu faço hoje na minha vida presente, e eu devo viver o presente, não devo ficar preso ao meu passado, porque ele não volta mais, ele não me agrega nada, a não ser pelas experiências que a gente vive. Quando a gente quebra a cara, a gente aprende, quando a gente acerta também. Então, o passado tem que ficar lá no passado. Então, eu tenho que procurar viver o presente, olhando para o futuro, né? Trabalhando hoje para colher um futuro melhor. E assim, a lei da reencarnação faz com cada um de nós. Colhemos hoje o que fizemos na reencarnação anterior ou em outras atrás, até depende daquilo que a gente tem a se corrigir. Então, por sua vez, a vítima sente impotente e indefesa em face de um destino cruel. Então, o destino da gente é sempre cruel, né? Nunca bom. Sem força e sem capacidade de mudar, repete-se várias vezes frases vitimistas: eu não merecia isso, a vida é injusta comigo. Nunca lhe ocorrendo que seu jeito de ser é que materializa pessoas, situações em sua volta, porque nós somos o que pensamos, né? Então, o que acontece? A gente é muito mais fácil a gente se fazer de vítima, não fazer nada. A gente passa a vida se achando vítima, e se achar vítima é um pensamento negativo. O que a gente atrai para nós? Só coisa negativa. Então, daqui a pouco, a gente está naquele mar de vitimismo e de negatividade, a gente não sai daquilo. E a vida vai passando, e a gente não consegue se reagir, né? Então, a gente é aquilo que a gente pensa, a gente colhe por aquilo que a gente pensa. Então, portanto, precisamos assumir o comando da nossa vida e sair do posicionamento ingênuo de criaturas mimadas, frágeis, que reclamam e se colocam como vítimas de um destino desconhecido. Então, a gente deve crescer. Se a gente tem dificuldades, tem dúvidas, buscar respostas, tem livros, tem tanta coisa que a gente pode ler, buscar respostas para aquilo que a gente desconhece, né? Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida. A gente está aqui nessa reencarnação para pagar nossos erros, nossos defeitos, melhorar nossas virtudes também. Todos nós temos defeitos, temos virtudes, né? A gente não é só um mar de defeitos, a gente tem muitas virtudes. Então, a gente está aqui para quê? Através desses montes de virtudes que Deus deu a cada um de nós, são nossos talentos, né? Que a gente desenvolva, melhore eles e procure corrigir os nossos defeitos, né? Com calma, com consciência, né? O mais importante de tudo é a gente ter consciência daquilo que a gente tem de errado. Daí a gente consegue se mudar. É como um drogado, né? O drogado ele só vai sair da droga quando ele cair na real. Quando ele tiver a plena certeza de que ele é um drogado. Enquanto ele não tiver isso, podem fazer milhões de ajudas a ele que não vai resolver em nada. Quando ele cair na real, que ele souber que ele é um drogado, que ele precisa sair daquilo, daí ele vai sair, ele consegue sair. E a gente é assim. A partir do momento que a gente aceita como a gente é, que eu tenho defeito como eu sou, a gente começa a se mudar, né? Começa a se puxar, se transformar. E assim a vida ela vai puxando a gente. Então, em vez de atribuirmos aos outros nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa, né? Ou seja, a gente às vezes tem, não digo hábito, mas tem o defeito de culpar a Deus até por aquilo que nos acontece, né? Então, se Deus é Pai, é justo, é bom, e Ele quer que todos os seus filhos sejam felizes, né? Cresçam, evoluem, por que eu vou culpar a Deus, então? O meu Pai não fez de mim o seu mal, Ele procurou fazer de mim o seu bem. Então, Deus age assim conosco. Assim como meu Pai e o Pai de vocês querem o melhor de vocês, Deus ele pensa dessa forma. Então, Ele jamais seria o culpado por aquilo que nos acontece. Pois nenhum fio de cabelo, nenhuma folha de planta ou de árvore cai sem a ciência de Deus, sem o motivo maior de evolução. Então, tudo aquilo que acontece no nosso caminho, seja de bom ou seja de ruim, porque a gente não tem, às vezes, consciência, nem discernimento, nem conhecimento para julgar aquilo, ou entendimento de julgar aquilo que nos acontece, a gente acha que é ruim, né? Mas não é ruim. Se a gente for analisar, Deus está colocando aquilo para que a gente cresça em algo, que a gente se modifique em algo, ou que a gente se transforme, né? Porque nenhum pai vai colocar no seu filho uma cruz maior que ele não possa carregar, assim como nós fazemos com os nossos, né? É a mesma medida. Para falar um pouco mais do assunto, vou chamar meu amigo Ivo.